O Evangelho de Lucas foi escrito por um amigo de Jesus que era médico. E esse também é o nome que eu escolhi para o meu primeiro filho. O futuro do hip hop chegou. Se liga aí. Lucas, médico do Senhor, quando ele chega em mim, acaba com minha dor. Vou rimar, falar de amor, pois meu Deus não tem cor. Pode ser preto, branco, azul, amarelo, só sei de uma coisa, sua volta eu espero. Faço um black power, raspo minha cabeça, por isso meu amigo nunca se esqueça que Jesus ama você do jeito que você é. Agora só depende da sua fé.